Fecheiro 15, página 134, capítulo 13. Os dias seguintes decorreram calmamente. Tomávamos as refeições no quarto e passávamos muitas horas longe do palácio a explorar a ilha, à procura da escassa sombra sob as árvores enfezadas. Tínhamos de ser cuidadosos. Aquiles não podia ser visto a mover-se demasiado depressa, a trepar com demasiada habilidade, a empunhar uma espada. Mas não éramos seguidos e havia muitos lugares onde, em segurança, ele podia abdicar do seu disfarce. No outro extremo da ilha havia uma faixa de praia deserta, cheia de rochas, mas com o dobro do tamanho das nossas pistas de corrida. Aquiles soltou uma exclamação de contentamento quando a viu e arrancou o vestido. Fiquei a vê-lo correr ao longo dessa extensão, tão rapidamente como se a praia fosse plana. Conta por mim, gritou ele por cima do ombro. Assim fiz, batendo na areia para marcar o ritmo. Quantos? Gritou ele do extremo da praia. 13. Isto é só um aquecimento. Na vez seguinte, foram 11. Na última vez, foram 9. Ele sentou-se ao meu lado, quase sem conseguir respirar, com as faces incendiadas de alegria. Tinha-me falado dos seus dias como mulher, das longas horas de tédio que isso lhe impunha, apenas com as danças, como consolo. Agora, livre, estirava os músculos como um gato bravo do Monte Pelion, exuberante com a sua própria força. No entanto, à noite, tínhamos de regressar ao palácio. Relutante, Aquiles envergava o vestido e alisava o cabelo. Muitas vezes atava-o com um pano, como o tinha na primeira noite. O cabelo louro era suficientemente invulgar para dar nas vistas dos marinheiros e mercadores que passavam pelo nosso porto. Se as histórias que eles contavam chegassem aos ouvidos de alguém suficientemente esperto, eu nem queria pensar no que aconteceria. Colocaram uma mesa para nós, na parte da frente do salão, perto dos tronos. Comíamos ali os quatro: Licomedes, Deidamia, Aquiles e eu. Por vezes, um ou dois conselheiros juntavam-se a nós, outras vezes não. Esses jantares decorriam quase sempre em silêncio. Eram uma formalidade para acalmar os mexericos e manter a ficção de Aquiles como minha mulher e protegida do rei. Os olhos ansiosos de Deidamia dardejavam na direção dele, na esperança de que ele olhasse para ela. Mas isso nunca acontecia. Boa noite, cumprimentava ele quando nos sentávamos, na voz de menina que se impunha, mas sem dizer mais nada. A sua indiferença era uma coisa palpável e eu via o rosto bonito de Deidamia percorrido por emoções de vergonha, dor e cólera. Ela não desfitava o pai, na esperança de que ele interviesse, mas Licomedes enfiava pedaço após pedaço de comida na boca e mantinha-se em silêncio. Por vezes ela via-me observá-la. Nessas alturas o seu rosto endurecia e os olhos estreitavam. Colocava uma mão na barriga, num gesto possessivo, como que para repelir qualquer feitiço que eu pudesse lançar-lhe. Talvez pensasse que eu estava a zombar dela, a vangloriar-me do meu triunfo. Talvez pensasse que eu a odiava. Não sabia que, uma centena de vezes, eu quase pedira a Aquiles que fosse um pouco mais gentil para com ela. Não precisas de a humilhar tanto, pensava eu. Mas não era de gentileza que ele precisava, era de interesse. O olhar dele percorreu-a como se ela não estivesse ali. Uma vez, com a voz trêmula de esperança, ela tentou falar com ele. Estás bem, pirra? Aquiles continuou a comer, com as suas elegantes dentadas rápidas. Depois do jantar, ele e eu tínhamos planeado levar lanças até ao extremo da ilha para apanharmos peixes ao luar. Ele estava ansioso por partir. Tive de lhe dar cotoveladas por baixo da mesa. O que é? Perguntou-me ele. A princesa quer saber se estás bem. Ah! Olhou-a de relance. E depois tornou a fitar-me. Sim, estou bem, respondeu. À medida que os dias passavam, Aquiles levantava-se mais cedo, de modo que treinava arremessos com lanças antes do sol ir alto. Tínhamos escondido armas num bosquezinho distante e ele costumava exercitar-se aí, antes de regressar ao palácio e de retomar o seu papel feminino. Por vezes, a seguir, visitava a mãe, sentando-se nas rochas aguçadas de ciros, a baloiçar os pés no mar. Foi numa dessas manhãs, depois de Aquiles ter partido, que ouvi umas pancadas sonoras na minha porta. Sim? Gritei. Mas os guardas já estavam a entrar. Tinham um comportamento mais formal do que alguma vez lhes vira, empunhando lanças e pondo-se em sentido. Era estranho vê-los sem os dados. Tens de vir connosco, disse um deles. Porquê? Eu mal tinha saído da cama e ainda estava ensonado. Foi a princesa que ordenou. Um guarda pegou-me pelos braços e arrastou-me para a porta. Quando gaguejei um protesto, o primeiro guarda inclinou-se para mim com os olhos fixos nos meus. É melhor obedeceres. Com ar ameaçador e teatral, passou o polegar pela ponta da lança. No fundo, não me parecia que eles fossem fazer-me mal, mas também não queria ser arrastado pelos salões do palácio. Está bem? Anuí. Nunca tinha visitado os corredores estreitos por onde me conduziram. Serpenteavam a partir das salas principais e aí ficavam os aposentos das raparigas. Uma colmeia de celas exíguas, onde as irmãs adotivas de Deidamia dormiam e viviam. Ouvi risos atrás das portas e o ruído interminável da lançadeira. Aquiles dizia que ali o sol não penetrava pelas janelas e que não soprava uma aragem. Eu nem conseguia imaginar que ele tinha passado quase 2 meses naqueles aposentos. Por fim, chegámos a uma porta larga, feita de uma madeira melhor do que as restantes. O guarda bateu, abriu-a e empurrou-me para o interior. Ouvia fechar-se firmemente atrás de mim. Lá dentro, Deidamia, sentada muito direita numa cadeira coberta de couro, olhava-me. À exceção de uma mesa ao lado dela e de um banquinho aos seus pés, a divisão encontrava-se vazia. Dei-me conta de que ela devia ter planeado aquilo e que sabia que Aquiles estava ausente. Como não havia sítio para me sentar, fiquei de pé. O chão era de pedra fria e eu estava descalço. Havia uma segunda porta mais pequena que devia conduzir ao quarto dela. Com os olhos brilhantes, como os de um pássaro, Deidamia ficou a ver-me, a olhar. Como não encontrei nada de inteligente para dizer, disse uma coisa estúpida. Querias falar comigo? Ela resmungou com ar de desprezo. Sim, Pátroclo, queria falar contigo. Fiquei à espera, mas sem dizer mais nada. Ela continuou a examinar-me, com um dedo a bater no braço da cadeira. Envergava um vestido mais largo do que o habitual e não o atara à cintura, como tantas vezes fazia, para exibir a sua bela figura. Tinha o cabelo solto e preso nas têmporas, com travessas de marfim trabalhado. Inclinou a cabeça e sorriu-me. O curioso é que nem sequer és bonito. És muito banal. Tal como o pai. Tinha uma maneira de fazer uma pausa, como se estivesse à espera de uma resposta. Senti-me corar. Tenho de dizer qualquer coisa. Picarriei. Ela lançou-me um olhar fulminante. Não te dei licença para falares. Manteve os olhos fixos nos meus durante um momento, como que para ter a certeza de que eu não iria desobedecer. Depois prosseguiu. Acho que é divertido. Olha para ti. Levantou-se e os seus passos rápidos percorreram o espaço entre nós. Tens o pescoço curto. O teu peito é magro, como o de um rapazinho. Com os dedos esboçou um gesto desdenhoso na minha direção. E a tua cara... Fez uma careta. É horrorosa. As minhas companheiras estão de acordo comigo. Até o meu pai concorda. Os seus bonitos lábios vermelhos entreabriram-se, revelando os dentes brancos. Eu nunca tinha estado tão próximo dela. Senti um perfume doce, como o da flor do acanto. Mais perto, vi que o cabelo dela não era apenas preto, mas misturado, com as diferentes tonalidades do castanho intenso. Então, o que tens a dizer? Perguntou ela de mãos nas ancas. Não me deste autorização para falar. Respondi. Não sejas idiota, exclamou com o rosto vermelho de cólera. Eu não estava. Ela esbofeteou-me. Tinha a mão pequena, mas uma força surpreendente. A bofetada foi tão violenta que me virou a cabeça para o lado. Senti a pele arder e o meu lábio ficou a latejar no ponto em que ela o atingiu com um anel. Eu não apanhava assim desde criança. Em geral, os rapazes não eram esbofeteados, mas um pai podia fazê-lo para manifestar desprezo. O meu tinha-o feito. Fiquei abalado. Não teria conseguido falar, ainda que soubesse o que dizer. Ela fitou-me com os dentes arreganhados, como que a desafiar-me a bater-lhe também. Quando percebeu que eu não o faria, o seu rosto contorceu-se numa expressão triunfante. Cobarde! Além de feio, és medricas e semi-atrasado, pelo que ouvi dizer. Não consigo entender. Não faz sentido ele... Interrompeu-se abruptamente e o canto da sua boca descaiu, como que preso pelo anzol de um pescador. Virou-me as costas e ficou em silêncio. Decorreu um minuto. Ouvi-a respirar lentamente, de modo que eu não pudesse desconfiar de que estava a chorar. Eu conhecia o truque, por eu próprio o ter usado. Odeio-te, disse ela, mas com a voz embargada e enfraquecida. Senti uma espécie de piedade que arrefeceu o calor do meu rosto. Recordei como a indiferença é difícil de suportar. Ouvi-a engolir em seco e levar rapidamente a mão ao rosto, como que para enxugar as lágrimas. Vou partir amanhã, disse ela. Isto deve fazer-te feliz. O meu pai quer que eu comece depressa a minha reclusão. Diz que seria uma vergonha para mim se dessem pela minha gravidez antes de saberem que eu era casada. Reclusão. Ouvi a amargura da sua voz quando proferiu a palavra. Qualquer casa pequenina, nos limites do reino de Licomedes. Aí ela não poderia dançar, nem falar com as companheiras. Ficaria sozinha, como uma serva, e com seu ventre a crescer. Lamento, disse eu. Ela não respondeu. Fiquei a ver as suas costas elevarem-se suavemente sob a túnica branca. Dei um passo na direção dela, mas detive-me. Tinha pensado tocar-lhe, passar-lhe a mão pelo cabelo num gesto de consolo. Mas, partindo de mim, isso não seria consolo. Deixei cair a mão ao longo do corpo. Permanecemos assim durante algum tempo, com o som da nossa respiração a encher o espaço. Quando ela se voltou, tinha o rosto vermelho de chorar. Aquiles não olha para mim, disse numa voz um pouco trêmula, embora eu vá ter um filho dele e seja sua mulher. Sabes por que motivo? Era uma pergunta infantil, semelhante à de uma criança que quer saber por que motivo chove ou o movimento do mar nunca para. Senti-me mais velho do que ela, embora não o fosse. Não sei, disse baixinho. Ela fez um esgar. Isso é mentira, é por tua causa. Vais-te embora com ele e vão-me deixar aqui. Eu sabia o que era ficar sozinho ou sentir a felicidade de outrem picar-nos como um aguilhão, mas não podia fazer nada. Tenho de ir, disse eu tão docemente quanto podia. Não. Ela moveu-se rapidamente, de modo a bloquear-me o caminho. As suas palavras saíram em catadupa. Não podes. Se tentares, chamo os guardas. Vou dizer que me atacaste. Detive-me, dominado pela compaixão. Mesmo que ela o chamasse, mesmo que acreditassem nela, não podiam ajudá-la. Eu era o companheiro de Aquiles e invulnerável. Devo ter deixado transparecer os meus sentimentos. Ela recuou, como se tivesse sido picada, e a sua cólera reacendeu-se. Ficaste irritado por ele ter casado comigo, por ter dormido comigo. Ficaste com ciúmes. É natural. O queixo dela ergueu-se da maneira habitual. E não foi apenas uma vez. Foram duas vezes. Aquiles tinha-me dito. Ela pensava que tinha poder para nos afastar, mas estava enganada. Lamento. Repeti, sem ter nada de melhor para dizer. Ele não a amava. Nunca a amaria. Como se ouvisse os meus pensamentos, o rosto dela enrugou-se. Gota a gota, as suas lágrimas caíram no chão, escurecendo a pedra cinzenta. Deixa-me chamar o teu pai, disse eu. Ou uma das tuas companheiras? Ela ergueu os olhos para mim. Por favor, murmurou. Por favor, não partas. Tremia, como qualquer coisa acabada de nascer. Até então as suas mágoas tinham sido sempre pequenas e houvera sempre alguém para a consolar. Agora só podia encerrar a sua dor naquele quarto com as paredes nuas e uma única cadeira. Quase involuntariamente dei um passo direito a ela. Deidamia soltou um pequeno suspiro, como uma criança com sono, e cheia de gratidão, deixou-se cair no círculo dos meus braços. Sentia as suas lágrimas através da túnica. Abracei-lhe as curvas da cintura e senti a pele quente e macia dos seus braços. Talvez ele a tivesse abraçado daquela maneira. Mas Aquiles parecia muito distante. O seu brilho não tinha lugar naquele quarto sombrio e desagradável. O rosto dela, quente, como se tivesse febre, apertava-se contra o meu peito. Tudo o que eu via era o alto da sua cabeça, o redemoinho e o emaranhado do cabelo escuro e brilhante e o couro cabeludo, pálido, sob ele. Decorrido algum tempo, os soluços se acalmaram e ela puxou-me mais para si. Senti as suas mãos acariciarem-me e todo o seu corpo a apertar-se contra o meu. A princípio não percebi. Depois compreendi. Tu não queres isto, disse eu. Forcei-me a recuar. Mas ela agarrou-me com firmeza. Quero. Os olhos dela tinham uma intensidade que quase me assustou. Deidamia. Tentei falar no tom de voz que costumava usar para fazer Peleu ceder. Os guardas estão lá fora, tu não podes. Mas agora ela estava calma e segura. Eles não vão incomodar-nos. Engoli com a garganta seca de pânico. Aquiles deve andar à minha procura. Ela esboçou um sorriso triste. Não virá procurar-te aqui. Pegou-me na mão. Vem. E fez-me transpor a porta do seu quarto. Quando o interroguei, Aquiles falara-me das noites que tinham passado juntos. Não o fez com um constrangimento, pois nada era proibido entre nós. Disse-me que o corpo dela era macio e pequeno, como o de uma criança. Ela tinha entrado na câmara dele, com tétis, e deitara-se ao seu lado na cama. Aquiles receara magoá-la. Tudo se passara rapidamente, sem que nenhum deles falasse. Ele tivera dificuldade em descrever o odor pesado, espesso, e a umidade entre as pernas dela. Era gorduroso como azeite, disse ele. Quando insisti, abanou a cabeça. Não consigo recordar-me, a sério. Estava escuro e não via nada. Queria que aquilo acabasse. Acariciou-me a face. Senti a tua falta. A porta fechou-se atrás de nós. E ficámos sozinhos num quarto modesto. As paredes estavam cobertas de tapeçarias e o chão de espessos tapetes de pele de carneiro. Havia uma cama encostada à janela para captar a brisa ligeira. Ela despiu o vestido e deixou-o cair ao chão. Achas-me bela? Perguntou. Fiquei grato por ter de dar uma resposta simples. Sim. Tinha um corpo pequeno e delicado, com uma ligeiríssima elevação no ventre, onde a criança crescia. Os meus olhos foram atraídos para aquilo que nunca vira antes. Uma pequena zona coberta de pelos escuros, que alastravam um pouco para cima. Ela viu o meu olhar, pegou nas minhas mãos e guiou-as até àquele sítio, que desprendia calor como as brasas de uma fogueira. A pele que escorregava contra os meus dedos era quente e delicada, tão frágil que quase receei rasgá-la ao tocar-lhe. A minha outra mão ergueu-se para lhe acariciar a face e a zona suave entre os olhos. A expressão destes era terrível de ver. Não continha esperança, nem prazer, mas apenas determinação. Quase fugi, mas não suportava ver o seu rosto dilacerado por mais tristeza, mais desapontamento. Era mais um rapaz que não podia dar-lhe o que ela queria. Por isso permiti que as mãos dela, um pouco quase a palpa delas, me conduzissem até à cama para me guiarem entre as suas coxas, onde a carne suave se apartava e vertia gotas lentas e quentes. Senti relutância e teria recuado, mas ela abanou a cabeça com firmeza. O seu pequeno rosto estava tenso de concentração, o maxilar cerrado, como que para se proteger da dor. Foi um alívio para ambos, quando por fim a pele cedeu, quando deslizei para o interior do invólucro quente dentro dela. Não vou dizer que não fiquei excitado. Uma lenta tensão moveu-se através de mim. Era uma sensação estranha, entorpecedora, tão diferente do meu desejo intenso, seguro por Aquiles. O meu repouso de pálpebras pesadas pareceu magoá-la, mais indiferença. E por isso mexi-me. Emiti sons de prazer, apertei o meu peito contra o dela como se estivesse apaixonado, achatando os seus pequenos seios macios por baixo de mim. Então ela ficou contente, de súbito feroz, empurrando-me e puxando-me com mais força e mais depressa, com os olhos a brilharem de triunfo perante as alterações na minha respiração. E depois, com a lenta subida da maré dentro de mim, as pernas dela, leves, mas firmes, rodearam-me as costas, apertando-me contra ela, arrancando o som do meu prazer. A seguir ficámos deitados, ofegantes, lado a lado, mas sem nos tocarmos. O seu rosto estava sombrio e distante, a sua postura estranhamente rígida. Embora com a mente ainda turva, devido ao clímax, estendi a mão para assegurar. Pelo menos podia oferecer-lhe isso. Mas ela afastou-se de mim e ficou de pé com uma expressão de cansaço nos olhos. A pele, por baixo deles, estava escura, como se tivesse equimoses. Virou-se para se vestir e as suas nádegas redondas, em forma de coração, fitaram-me como uma censura. Não percebi o que ela quisera e só sabia que não lhe o havia dado. Pus-me de pé, vesti a túnica. Ter-lhe-ia tocado, acariciando o seu rosto. Mas os olhos dela, penetrantes e saciados, advertiram-me para que não o fizesse. Ela abriu a porta. Desconsolado, saí. Espera, ordenou-me numa voz áspera que me fez voltar. Diz-lhe adeus por mim. E depois fechou a porta escura e sólida entre nós. Quando reencontrei Aquiles, apertei-me contra ele, aliviado pela alegria que reinava entre nós e por me ter libertado da tristeza e mágoa de Deidamia. Mais tarde, quase me convenci de que nada havia acontecido, de que tudo aquilo fora um sonho resultante das descrições de Aquiles e do seu excesso de imaginação. Mas isso não é verdade.